Taxo Romeo 04, gol POB de 143, alternando Recife com 3:30. Via Indy no ponto de espera, chama a torre 108612, 1014, bom voo. Pode estar a torre 1812, na torre. Salvador, muito boa noite, Azul 4070, estabilizado, ILS, pista 1 a 0. Azul 4070, continua a aproximação, aguardando a autorização. Estou dando instruções de pouso, Azul 4070. Firmando já baixar travado, Azul 4070. Ainda não, daqui a pouco. Ciente, reporte quando baixar de travado, ajuste no 0 no 4. Contará. Torre de gol 1604, próximo ponto de espera da 1-0. Ciente, mantém o ponto de espera da 1-0, gol no 604. Batei. Torre Salvador, agora sim, Azul 4070, embaixo travado. Frente, Azul 4070, pouso autorizado, pista 1-0, vento 080 graus, 08 nós. Livre, pouso, pista 1-0, 4070 da Azul. Autorizado cruzamento, pátio 5, ao estacionar frequência livre, Alfa Uniforme Romeu. O gol no 604 após a passagem da aeronave na curta final, Embraer da Azul, ali mantém pistão no 0. Azul, Azul, a linha não tem 1-0, 9604, gol. Fala, gol no 889, tá no 8, por investimento. Gol no 889, no 08, autorizado. E para o táxi, chame 118, decimal 62. Ok, está autorizado o investimento, tá? Chama na 1800, boa noite, 89, manda lá. Azul 4070 no solo 06, liberando via Eco, táxi via Alfa e mantém a posição antes da táxi Juliette, aguardando para ingresso. Livre na Eco, vai na Alfa, tem a Juliette, aguardando para ingresso, 4070. Pode confirmar o box, seria 1? 08, tá sendo liberado agora pelo Boeing da Gol, ok? 08, sim, obrigado. Voo 604, vento 080, grau 079, livre decolagem, pistão no zero. Tá iniciando, pistão no zero, livre decolagem 9604, voo. Voltou, Rio 4070, para chamar o Sano 19. Não, mantenha essa frequência até o corte, ok? Até o parqueamento. Obrigado. Voo 9604, decolador 08, controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, bom dia, boa noite, obrigado. Azul 4070, mantém a posição antes do ataque seu Juliette, após o táxi do Boeing da Gol, finalizando no 08, ingressa a posição 08, ok? Positivo, vai manter a posição antes da Juliette, após o Boeing da Gol, ingressa, parte 1 para o foguete 8, 4070, obrigado. Oi, Salvador, muito boa noite, Oxaner 6313, fui LS Zalganete. Oxaner 6313, boa noite, confirmando já baixado travado? Ainda não, Sere. Reporta quando baixado travado, ajuste no 0, no 4. 14. Eu vou no 889 para o táxi, com 50 a voz, 3 horas e 50, alternando a campinha. O Gol no 889, táxi via Pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera, reporta pronto. Ajuste no 0 no 4. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, reporta pronto. Boa noite, 89. Externo, baixei, travou, 6313. O Xaner 6313, avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 080, grau 079. 0807, obrigado. O Rio 4070, visual com o Boeing da Gol, vai ingressar agora via Juliette, parte 1 no foguete 8. Gente, autorizado o ingresso. Grato. Boa noite, 9, Mantenha o ponto de espera. Mantenha o gol no 889. Alinhe e mantenha agora o gol no 889. Alinhe e mantenha o gol no 889. Foi, confirma o gol no 889, alinhe e mantenha. Autorizado, alinhe e mantenha o gol no 889. Oceaner 6313, no solo 113, primeira direita na Eco, ou Fox após Alfa, Juliette, portão 01 no Patio 1, para sua informação, seu, sua luz aí de nariz está apagada, tá? Está queimada, ou então o senhor não ligou. Matheus, está apagada, obrigado. Ok. Oi, Oceaner 6212. Oceaner 6212, chame passando Simbra com trem embaixo travado. Encontrar. 1889 autorizado, decolar 080 graus, 069. Aguarde autorização de pouso. Guarda. Qual web 6747? Web 6747 para cópia Guarulhos, chame 1-1-8 decimal 612. 2-6, obrigado. Oi, web 6747, portão 5. Informação isca, autorização, Guarulhos. Guarulhos, via Pesulo 21, Trive, direto Poço, pós-rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita, saída Arbor Elefa. Sagaz. Controle 19 decimal 8. Transponda 5440, aguarde para cotejamento. Voo no 889, decolou os 15, chame o controle, boa noite. Oceaner 6212, autorizado pouso 080 graus, 069. Autorizado pouso, Oceaner 6212. Cotege agora o web 6747. Me confirme só o nível, por gentileza, que estou autorizado. 360. Mais 360 para Guarulhos, episódio 21, trive, poste, depois volta para o plano de voo. 10, direita, boa. Elefa Sagaz 0985440-6747. Correto, chame pronto para acionamento web 47. Tá, vai lá. Salvador 6303, voltando? Prossiga. Só confirmar a Juliette 01, é isso? Afirma, Juliette, portão 01. Obrigado. Oi, boa noite, 4209, visual, vai entrar, final ainda, está avistando. Gente, chame, passando Simbra, azul 4209. Samaris, tá. Oceaner 6212, no solo 16, libere a direita via Echo Fox, após Alfa, Juliette, portão 04, Pationa. Libra, Alfa, Juliette. 4, Terno, baixar, travado. Autorizado pouso, 080 grau, 069, azul 4209. Ok, tamo indo. O 4209 no Sol 21, libere à direita, via Eco, Alfa, Juliette, portão 03, parte 1. Eco, Alfa e Julie, portão 03, na sua escuta, azul 4209, até saída. Salvador, bom, boa noite, da 3305, duas milhas para o externo visual. Boa noite. Avistado, cheque trem embaixo travado. Baixar e travado, visual da 3305. Autorizado, pouso 070 grau, 069. Livre, pouso 90, da 3305. Alô, Salvador? Ô, perdão, pois é, Salvador. Muito boa noite, Federal 9971. Boa noite, pra copiar? Copio 360 Guarulhos, ou Confins, perdão. Confins, via Bridge, a Pesolu 16, rota do plano. Decola da 1-0, curva direita, saída da El Leda, após bridge, controle 1-19.8, transponder 5443. Autorizado com fim, a bridge, apesurou o Puto 6, após a rota do plano de voo, decola da 10 com curva direita da El Leda Bridge, controle de saída 119.8 e o transponder 5443. Correto, chame pronto para assinar. Chama aí. 3305 no solo aos 25, liberou a direita, autorizado táxi via Alfa, portão 07, bate 1. Alfa 07, no bate 1, tá 3305. Solo 4209. Prossiga. Não tem ninguém pra sinalizar, nem a eletrônica também não tá funcionando. Vou informar para infra-aero. 747 Webjet, portão 5, pushback acionamento. Web 6747, autorizado, chamo pronto para o táxi. Mara táxi 6747. Então 3305, prossiga agora até antes da Juliette. Aguardar antes da Juliette, 3305. Salvador, boa noite, total 9907, UMS avistado, baixo travado. Total 9907 avistado, autorizado pouso, 070 graus, 06 nós. 7, desculpa. Salvador, 4071. Prossiga. Autorização Campinas no 380, sem estatística. Via Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita, saída da El Leda, bridge. Controle 199.8, transponda 5442, nível autorizado 380. Campinas 380, decola da 10, curva direita, da El Leda, bridge, o Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, após em rota do plano. 198, 5442 e 4071. Correto, chame pronto. Cliente 4071. Aguardando na Juliette, está 3305. A gente mantém a posição. Então, 3305, após a saída, o recuo do Webjet, livre ingresso para o 07. Pós Web, vai ingressar no 07, 3305. Torre Rio 5972 estabilizou, 18, já está embaixo travado. Informação. Boa noite, Rio 5972, estabilizou ILS 10, já está embaixo travado.